De um Wi-Fi só, depois. Wi-Fi? É pra poder. Não, pra depois poder colocar Ah, tá. uma foto nossa aqui falando. Não, vou botar uma placa em casa. Não tem Wi-Fi, E conversem. ele sem camisa, assim, nojento, Vou gravar um vídeo sem ceboso. camisa. Fica vendo. Duvido! Gravo? A gente fica observando Nossa! os cachinhos do Barone enquanto conversa. Aqui é pelo do pescoço à canela, velho. Nossa, delícia. É o pé grande. Aquele da série, lembra do pé grande? É O o pé grande é minha Harry. vida. Ele era pai do Alf? Não? Tinha essa teoria, né? Então, eu Se você acho que. pensar bem, o Barone parece o Alf. Com o pé O grande, né? nariz. É. É, sou o Gonzo, né? Ah, não, não é nem questão do nariz. Eu acho que você parece o Alf, sei Eu acho lá. que ele parece mais o Glomer. Como é que era o Glomer? Não consigo fazer. Punk! Eu não consigo fazer o Quero da Sakura. Como é que era? Nossa! Era. Era a abertura da Punk. Ah, é punk. Porra, eu tô esperando uma imitação, cara, para abertura da Punk. Ai, ai, Sakura! Meu Deus! Tá gravando já? Tá. Já? Tá iniciado? Já, Isso aí? já rolou. Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Olá, seres humanos, robôs do ser humano da internet. Eu sou o Fernando Baroli, aqui tá, como sempre, não consigo me livrar dele, Thiago Zepanetic. É, nossas vidas estão ligadas para sempre. E a gente tem a participação especial novamente, dessa Opa! vez desde o começo, Ah, tá. incidental. Renan Bressani, o Barba. Opa! Caramba, ele falou o Aqui, nome ó. inteiro do cara, meu. Você Nem vê, eu mas sei. errou o sobrenome como todo mundo faz, é Bersani. Bersani. Bersani, Eu sempre exatamente. leio errado e nem percebo. Não, pra você ver como que é. Minha vida foi isso, cara. Renan Bersani. É igual eu, sou o Thiago Zanetti. O seu não tem como errar, né? O Barone não tem como errar. É Tem como facinho. errar pra na hora de escrever. Porque com I, né? É. É verdade, é. Ah, mas aí tá tudo de boa. E isso não é um podcast. Isso não é um podcast. Eu acho que o seu microfone ainda tá baixo. Tá baixo. Tá dando uns ecos Tem estranhos. Eu não acho. Eu É não, mesmo? de verdade, o dele tá Tem bom. que Ah, aguentar. é que eu sou uma anta, né? Eu não tenho o retorno dele aqui. É por isso que eu tô achando. Eu tô achando que tá até mais alto que o nosso. Mas não, tá bom, tá bom. Pera aí, Tá eu vou bom? resolver isso. Pera É aí. bom, a edição ao vivo é assim, gente. A Aê! gente pega aqui, ó. Eu pego esse, Desconecta aí. coloco Ah! aqui, pego esse aqui que é o seu, coloco aqui. Ai, que susto! Ah, entendi. Você vai. Ah, acho que não dá. Você já Não dá, tentou é muito fazer fino. isso. O divisor não serve para isso. Então, sem. Então, Não, mas fica tranquilo, tá bom. você acha que tá alto ou abaixo? Não, tá bom. Fala de novo. Oi, e aí? Tá Vocês estão bom. bons? Vocês estão Tá. bom? Vocês estão bom? Vocês estão bom? Agora eu entendi por que eu tava achando que tava abaixo, que tava escutando só o eco do microfone do Thiago. Ah. Como sempre que a gente tem um convidado, eu sou idiota e gosto de fazer umas perguntas aleatórias. Então, Tá. quais são os seus três tipos de bolo favoritos? Bom, principal aí o cenoura, né? Com Legal que virou sem cobertura. uma camada de Mas chocolate. é aquela. Que Que é vaza. cremosa ou é aquela que fica uma crosta Cristalizada? Não, cristalizada? eu gosto mais cremosa. Acho que Cremosinha, é cremosinha é mais. bacana. É importante essa distinção. É verdade. E depois eu gosto de bolo de coco, né? Bolo Gostoso, de coco, aquele bolo assim. branco? É, sem firula. E o de fubá também, que eu comi aqui hoje. Tava show. Para que as pessoas entendam esse contexto, a gente passa, eu encontrei com o Barba no metrô. Aí tinha lá uma banquinha, ele viu um bolo, falou: "Que bolo bonito". Aí era 8,50 a fatia, ele falou: "Com esse dinheiro eu faço um bolo em casa". É verdade. É, chegamos aqui, tinha um bolo. E tinha um bolo, Aí uma como. aula de capitalismo, né? Resumida. Exato. Aproveita e faz seu jabá agora, que as pessoas desistam de escutar. Bom, vamos lá, eu sou o Barba, né, do canal Distopia Cast. A gente fala de quadrinhos de universo relacionado, tudo que envolve esse meio aí, a gente tá conversando lá. Vai lá no YouTube, se inscreve, curte, compartilha. E de vez em quando aparece até o Barone e o Thiago por lá. É verdade. Eu apareci. Sincronia. Mais de um ano fazendo isso, cara. Que delícia, hein? Que delícia. Eu já apareci umas 4 vezes já lá, acho. Já apareceu. O Vocês Thiago estão. Eu sou arroz de festa. é pra Ah, caralho. o Thiago a galera já chama pelo nome, já. Já chega lá. É a fama. É Fama que chegou. teve uma época que eu era especializado em ser convidado de podcasts, sabe? Só que ninguém escuta podcast, então é uma coisa que nada. Quando você tá no YouTube, tá sua cara lá, né? É um pouquinho mais. É. Você não gosta muito, né? Tipo assim, não é que você não gosta. A gente tem um canal, ok. Mas eu assim, tenho preguiça. É isso que eu falo. Você não vai muito atrás disso, não, né? Não, sim. Eu vou se rolar, me chamar. Né? O Barba me chamou, eu gravei. Sim, sim, sim. Eu não vou atrás. Não, eu não vou atrás também, porque eu sempre fui convidado, mas... Você precisa de uma certa, mesmo que mínima, prostituição pra promover seu livro. É, não, exato. Não, eu não vou atrás. Normalmente eu sou convidado, mas, tipo, eu até já gosto de participar. Eu tenho já até um gosto. Você já não. Você só se chamar, beleza, eu vou. É, eu não me importo. É, você não se importa. Você vê que o Thiago, ele fica muito feliz, né? Ele estufa Nossa, o peito, ele fica muito tem contente, uma postura cara. Toda... Eu gosto do Thiago, porque ele é um bom ator, um bom vendedor, é um cara que... Ele fica muito contente de participar das coisas. Ele traz glamour. É legal que teve um cara profético em um dos vídeos que a gente gravou lá, eu gravei, foi com você, foi o vídeo das discas de quadrinho e tal, teve um cara que comentou, gostei do Thiago, ele devia ter um canal. Olha, imagina só se tivesse um cara morfético. Coitado dele. Ó, o Vitinho vai fazer cagada. Não, esse gato manja mais da vida que você, mano. Nossa, mas sem dúvida alguma, qualquer gato, né? Deixa eu aproveitar, já que a gente tá num pedaço sem fim, né, de introdução, como a gente faz às vezes. Cara, você já percebeu que o nosso podcast ali é uma introdução em dois atos? Sim, sim. Aí depois... E tem um tema em algum momento. Em algum momento. Eu concluí um sonho de infância que era ter um estilete de precisão. Caralho, é quase um bisturi. Um estilete de precisão. Interessante. Pô, esse aqui é bacana, hein? E aquela outra ponta serve pra quê? Pra afiar? É, pra prender. É, você solta ali pra trocar a lâmina. Mas ela afia, ô Banana, não? Isso aqui, essa textura é pra afiar coisa, sim? Não, afiador são linhas retas. É verdade. Pra você construir um novo fio. Cara, isso é... Eu nunca afiei nada. Eu trabalhava com... Eu trabalhava com bisturi, era bem parecido com isso aí, pô. Se quisesse, eu tinha te trazido um bisturi. Ah, não, seria roubo. Bisturi é do mal, mano. Bisturi, uma vez eu cortei o bisturi dedo. É tipo sabre de luz, vacilou, se fudeu. O Barba não gosta de Star Wars. Pô, mas já começa assim já. Pô, galera, a gente chama pessoas de quadrinhos, pra não falar de quadrinhos. Pra não falar, mas falar mal, já começar assim falando que eu não gosto de Star Wars, a galera nem vai curtir minha participação. Logo de início. Ninguém é obrigado a gostar de nada. Mal de Star Wars, isso é verdade. Isso é verdade. É, eu gosto de Star Wars, mas eu falo mal de Star Wars. Claro, tem vários erros, várias falhas, vários problemas. A única coisa que é perfeita não sou eu. Algo que aquela é a melhor coisa do mundo. Não, exato. Né? Não, a coisa que eu mais gosto de Star Wars é aquela animação que tinha na Cartoon, que eram episódios curtos lá. Oh, aquilo é legal pra cacete. Clone Wars. É, que até era dirigido pelo cara do Samurai Jack, lá tinha um nome difícil pra cacete. Gene Tarkovsky. Exato, esse cara mesmo, ele Tarkovsky. Cara de vídeo é foda, que você viu que ele fez um exato, como se ele estivesse num vídeo, né? É, não, você tem que ter todo o gestual. Tartakovsky. Olha aí, quase. Jendy Tartakovsky. Eu tomei a cerveja Tolstói. Tolstói não, Trotsky. Eu vi que você é uma boa. A verdadeira cerveja vermelha. As piadas continuam no mesmo nível. Sabia que ela era uma Red Ale mesmo? Sim, essa é a graça da cerveja. Eu já vi essa cerveja. É uma boa. Sabe quem é o dono? Quem faz? O Rafael da Monks. Pensei que era o Kremlin. O Putin. Ai. Você já foi pra Rússia? Não. Deveria. Já fui por fotos. Pra onde? Já vi por fotos. Ah, já vi por... Conta. Eu entendi que você falou, já fui pro pote. Eu falei, o que deve ser lugar... Também. Você já saiu do Brasil? Não, ainda não. Também não. Cheguei... Não, saí. Fui pro Paraguai e Argentina. Foi comprar muamba, né? É. foi mesmo. Foi, cara. Pô, eu fui pra Foz do Iguaçu e eu descobri que lá é bem fácil viver, né? Mas é muito barato. Pô, você quer carne, você vai na Argentina. Você quer gasolina, você vai na Argentina. Tudo tem um jeito de você burlar, cara. A tríplice fronteira é lá? É. É lá, né? É. É mó perigoso lá, né? Ah, cara, eu achei de boa. É de traficante. Eu até moraria lá de boa, viu? É um lugar bonito, um lugar com ar puro. Limpo. É que você pega uma ponte e vai pro Paraguai comprar eletrônico, comprar roupa, não sei o que. Na outra você vai comprar carne. Vai. Eu acho legal que a galera vai lá e abastece o carro do outro lado. Tipo assim, onde você vai abastecer? Ah, vou pro outro país abastecer meu carro. Eu não entendo como tem Casas Bahia lá, porque todo mundo compra... É incrível, não? Todo mundo tem ar-condicionado, todo mundo tem geladeira, todo mundo tem... TV gigante, mas nada é comprado lá, é tudo do Paraguai. Ah, mas eu acho que eles devem equivaler o preço, senão você não se mantém. Ah, não. Casas Bahia tem lá pra quando você precisa parcelar. Pode ser, é porque nem todo mundo, né? Queria ser fazer um crediário de 8 anos as coisas da Casas Bahia. Pô, mas esse crediário aí você espera 8 anos pobre, vai lá e faz uma casa foda. Nossa, tá ligado que não funciona assim, né? Ele mais ou menos, olha, mais um ou menos. Ele pedaço de bolo de 8,50 e fala, vou fazer um bolo com esse dinheiro. Verdade, verdade, tem isso. Você já fez crediário de 24 vezes na Casa Bahia? Não, só de empréstimo. Eu já dividi algo em 24 vezes. Eu também. Na geladeira. Nossa. Eu não lembro o que foi, mas eu comprei... Eu ganhava R$1.000 por mês na época, não dá pra comprar uma geladeira. Geladeira é caro. Veja bem. Ou você compra a geladeira ou vive, né, o mês. Mas então, aí você parcela. Exato. E o pior é que você pagou em 24 meses a geladeira, você comprou 3 geladeiras no valor, né? Não, era um crediáriozinho do Extra Firmeza, era tipo R$200 de diferença. Ah, R$200 é tranquilo. Pô, caraca. É, então bom. Dá pra fazer um por mês. Na Casa do Bahia... Não, era tipo quase 20% do valor da geladeira, né? Veja bem. É. Não era de boa. Não era legal com você, era só que cabia no bolso. Mas normalmente um crediário acima de 10 vezes, você paga o valor do produto. É verdade. Né? É. Uhum. Parece que a Casa Bahia é multimilionária. Especialmente com banco. E sabia que na Bahia... Adora te cobrar o dobro das coisas. Ah, sim, sim. Não sei se na Bahia tem, mas no Nordeste é muito raro Casas Bahia. Olha lá, tem o quê? Casa Sudeste. É verdade, é daqui mesmo. É Casa Osasco, tudo junto, Casa Osasco. Você vai pra lá, o pessoal fala, só vejo na televisão, não tem aqui. Caralho, tipo, né? É tipo Pernambucanas. Nossa, deve ser triste, né, viver sem uma Casa Bahia. Imagina a falta que faz. É. Onde você vai comprar o seu sofá? Depois que o mapping faliu ainda, né? Vixe Maria, não quero nem pensar nessa realidade. Você é da época do mapping, você peguei vem, o finalzinho do. Quantos anos você tem? Eu tenho 29. É, tá perto. Não, deu pra ver o mapping. Você tá levemente aprovado aqui no padrão que a gente aceita de gente como ser humano. Pô. É acima dos 28. Então, olha, você tá bem na linha. É isso aí. Então não fala merda aqui. Batalhei todos esses anos pra chegar aqui. Porque jovem é besta, a gente sempre fala isso. Mesmo nós, quando jovens, éramos bestas. Lógico. E a gente é mais besta do que quem é mais velho que a gente. É só saber reconhecer o ponto que você tá da... Até chegar ao turning point, que você fica retardado de novo. É, mas... Aí chama mas demência sempre... senil. Exatamente. Mas... Aí vem aquele alemão, mexer com a sua cabeça. Mas por uma lei, eu acho que a gente sempre vai ser mais jovem que alguém. Sim. Então, né? Quer dizer, depende. Tem um, tipo, o Niemeyer nunca. A Elizabeth ele agora não tem ninguém mais melhor que ela. Né? Tem acho que umas 4, 5 pessoas que é difícil só se aplicar, mas a regra geral é essa. É. Mas por que estamos aqui hoje? Bom, primeiro, o Barba está aqui hoje por quê? Barba editará vídeos do Isso Não É um Canal. É. Ele é o nosso editor. Vamos ver se vai dar certo. Ixi! Eu já abriu um do porém. Barba que ele é realista. É. A gente precisa, né, fazer não, acontecer. Não, tem que fazer acontecer, né? Não, mas tá tranquilo. As coisas só são oficiais quando acontecem. E é aqui que vocês sabem, a gente vive faz... Vive bem esse rapaz. Faz o bolo, fala frases de efeito. Como a gente faz tudo junto no mesmo tempo, misturado, né? Então a gente ainda tá gravando o áudio e vai gravar os vídeos pra depois você soltar tudo bonito. Sim, exato. E aí, ele já tá aqui, ele participa, inclusive, porque ele deu o tema. É, eu dei o tema? Sim. Da hora. Qual era o tema mesmo? Era o comparativo entre o decálogo bíblico e as três leis da robótica. Não sei por que chegamos... Como vamos desdobrar isso, mas beleza. É, o tema vai ser decálogo, leis da robótica e bolo de fubá. Tá. Tá. Certo. E você vai aparecer na montagem do. Vamos fazer a montagem, a capa do podcast, e eu tenho que te colocar. Tudo bem. Eu vou ser o bolo, você vai ser alguma coisa bíblica e ele vai ser um robô. Louco. Ah. Você queria ser o robô, né? Ah, todo bolo, mundo quer ser o robô. O bolo. Acho que eu gosto mais de bolo do que eu. Eu vou bíblia. Fazer um robô bíblico. Um bolo. Segura no bolo. Segura no bolo. Ou vou fazer nós três em um só, pronto. Pronto. É. Um robô com três cabeças que divide o mar e faz bolo. Nossa, se eu fosse fazer um robô, primeiro... Ó, se eu fosse fazer... Divide as claras das gemas na bacia. O robô que... O robô represa. Se eu fosse fazer um robô... Porque eu vejo aquela... Eu gostava daquelas batalhas de robô que os caras fazem nos Estados Unidos, sabe? Uhum. Sim, que é muito. Os caras colocam serra, lança chamas, não sei o quê. Aquela, é muito idiota, porque o cara passa 6 anos fazendo negócio, chega lá, tipo, tem um robô serra ali no meio, acabou, sabe? É. Mas o meu eu faria cheio de espinho, coisa assim. Alguém já deve ter tentado essas coisas. O curioso é que, assim, tem as disputas de robôs são tudo pequenininhas, né? É. Fizeram uma treta de robôs com robôs enormes, que pesam toneladas. É. Aí tinha uma equipe japonesa, uma equipe americana, uma equipe não sei da onde. Era chato pra caralho, mano. É muito lento. É. Uma merda. Mas é proporcional, você vai aumentando. Então, né? Acabou a graça. A magia, a parte que a gente gosta de suspender a crença, é justamente essa, que robôs de 200 toneladas, que do tamanho de um prédio, seriam rápidos. Seriam rápidos. Não, o Pacific Rim, né, o Círculo de Fogo, você assistiu? É o que melhor trabalha nisso. Assisti. Porque ele tem o peso. O Guilherme Del Toro fez questão de que ele vai dar um soco, é mó lento, ele vai... Então, mas ele trabalha bem isso, tipo, ele tem os foguetinhos no cotovelo... Exato, porque ele compensa, porque ele tá movimentando assim, ativa o foguete e vai o soco, porque... Cara, é aquele que tem a mão do martelo, que fica batendo no pistão, é muito louco. É um pistão, e fica saindo o vaporzinho do... É, muito louco. Esse filme, ele tem o melhor robô de todos os tempos pra mim, que é o Cherno Alpha. É o robô russo. É o russo, né? Ele é parrudo. É. Ele é feito pra bater forte, não é pra ser rápido. É, o chinês tem três braços de um lado, né? É tipo... Nossa. É dois de um lado e um do outro. Ah, é dois de um lado e um do outro, três é pilotos. É o único com três pilotos. É o único com três pilotos, é verdade. Não lembrava. A coisa mais legal desse filme, na verdade, era antes de lançar o filme, ficavam lançando os robôs e o que eles eram, o tipo de... Sim, sim. Era legal ficar lendo a isso. A campanha era legal, né? Eles lançaram um blueprint do robô, daí tinha tipo... Nossa, os caras fizeram tudo. Fiquei muito triste que o Cherno Alpha foi pro saco tão cedo no filme. Ah, só sobrou o Gypsy King lá, como é que é? Não, o Gypsy King Danger. É a banda. O robô, saiu os alto-falantes dele, assim, que o Chico mostra, Jobi, Joba! Era o Gypsy Danger, o robô mais sem graça, aliás, era o protagonista. É, mas sempre é, né? Igual... Tinha uma espadinha, grande espada. Quando o protagonista não é o sem graça? Seiya. Ranger Vermelho, o Goku. Pô, o Goku é legal. O Goku é legal. Porra, não, o Goku é legal, especialmente o Goku criança. Eu não gosto de Dragon Ball, mas o Goku é legal. Cara, o Goku é incrível. Não, o Goku criança é legal pra caralho, porque ele é perdidão. Pô, mas ele... recentemente... E o melhor inimigo, Force Red Ribbon. recentemente foi revelado no anime aí, não recente, né? Aqui no Brasil que foi dublado, né? É. Que o Goku não tinha beijado a Chichi ainda, cara. Ele não sabe beijar. Oxi, mas eles eram casados. Então, tá aí, agora... Nossa, é canone. Não, é o Dragon Ball Super. Teoricamente, tipo, tudo antes é Legends. Dragon Ball Super agora é canone. Então. Eu falo que Dragon Ball, pra mim, é bom até cortar o rabo do Goku. Pô, sério? Cortou o rabo do macaco, não tem mais função, não, né? Tem mais só função. Da descarga, beleza. Eu gosto até a saga Freeza, porque acho que ali conclui um arco legal e tudo mais, mas... Até o Freeza... O Freeza tem os 5 minutos do planeta explodir, isso me irrita demais. Tem. Não, Dragon Ball Z... 5 minutos que durou 6 meses. São 17 episódios. Mas faz todo sentido, porque são 5 minutos em outro planeta. Então, mas eles não falam dessa forma, eu concordo. Eu já pensei nessa possibilidade. Vai que o ano lá em Namekusei leva 17 anos terrestres. Né? Você lembra o nome do planeta? Lembro. Você é muito nerd de ter tudo, caralho. Aqui, ó. Literalmente. Cara, você lembrava o nome do planeta do Freeza? Óbvio. O planeta não era do Freeza. Não, o planeta que ele luta com o Freeza lá. Era do Piccolo. Ah, tá. O Piccolo quebrou a lua. Sim. E as marés não mudaram. Não. Dragon Ball. Mas é muito... aí é outra história. Tá. É algo que é interessante no na releitura, refilmagem da Máquina do Tempo com o Guy Pearce. É. Lembra? Sim, sim. Que chega um momento que a lua tá rachada. Ah, é verdade. E rola um cataclisma na Terra. Enquanto ele avança, ele vê tudo indo pro saco. É que ele vai passando bem rápido, assim, mostra a lua. Que cai pedaço da lua na Terra. Na Terra, Bem da hora. Eu acho que cairia, por proximidade cairia. A gravidade puxa. A gravidade ia puxar. Sim. Ia mudar muita coisa. Talvez se a lua rachasse, a lua inteira cairia na Terra. Aos poucos. Porque depende do jeito que rachasse. Porque o corpo tem que ter um tamanho... É equivalente. É, não, eu acho que sim. Porque ela ia sair do eixo. Ela ia sair do eixo. Então ia dividir em dois e ia vir pra baixo. Assim. A interação ia mudar entre as coisas. Porque a massa ia mudar do que tá em órbita. A não ser que a força que destruísse ela viesse de baixo e a jogasse pra cima. Poderia ser que ela ficasse presa. Imagina que ela só rachasse. Aí viria pra baixo, sim. Você viu? A gente fala de física e Dragon Ball... Tô aqui, contemplando. Agora pra falar das leis da robótica, né? Porque eu vou voltar pro tema. Tem tema. A gente deu o tema, mas eu não lembro das leis da robótica. Eu lembro que não pode matar. As três leis da robótica, a primeira lei é... Um robô deve se preservar... Um robô não pode matar ou ferir um ser humano. Sim. Certo. A lei número dois é... O robô deve sempre impedir servir um ser humano. Desde que não entre em conflito com a lei número 1. Legal que você tem um computador. E a terceira lei é que o robô tem o dever de se autopreservar desde que não entre em conflito com as duas leis anteriores. É. Certo. Então ele não pode, por omissão, também deixar que uma pessoa se acidente ou morra. Uhum. Se você tem um robô, você não pode se matar. É. Basicamente. Certo. E agora os 10 mandamentos. Aí fodeu. Lê aí. Não matarás, não roubarás. Não cobiçarás a mulher, do próximo. Mas então, nisso quer dizer que uma mulher pode cobiçar o marido, o namorado, coisa o cônjuge da outra pessoa. Porque só se aplica para os homens. Sim. Os 10 mandamentos. Vamos lá. Primeiro, é que ele é escalonado e hierarquizado que nem o da robótica, né? Primeiro é mais importante. 1. Amar Deus sobre todas as coisas. Olha lá. Certo. 2. Não tomar seu santo nome em vão. Ah, pelo amor de Deus. Não vai falar em meu Deus. Vai se fuder, Deus. Pronto, já chuta o balde. 3. Guardar domingos e festas de guarda. É, a gente gostaria, mas é que a gente tem que trabalhar, quem trabalha em hospital, por mas exemplo. Mas que a gente só tem domingo de folga, por padrão? É, por causa da religião. É. A gente não teria folga. Mas tem muita coisa boa por causa da religião. Antes do industrialismo, a gente tava fudido. É. Ah, você falou muita coisa, a gente tem que... A religião traz pra gente. Isso é verdade. Não, a gente não pode negar, a gente tem feriado. Sim. E feriado no Brasil, 80% é de santo, né? Sim. 4. É o estado laico, gente. 4. Honrar pai e mãe. Ah, ok, se os dois forem legais, né? Porque se sua mãe, sei lá, enfiar uma faca no seu pé, você não vai honrar ela, você vai brigar, vai falar, mãe, meu pé! Por favor, mãe, por que faz mãe? Isso? É nada, aí minha mãe depois briga comigo. Meu pé! Mãe! Uma vez quando era pequeno... Ela desonrou a mãe falando, mãe, meu pé! Foi pro inferno. Uma vez quando eu fiquei preso pra fora de casa quando era pequeno, minha mãe foi trancar a porta, eu tava do lado, no corredor. Aí eu gritei, mãe! Eu devia ter uns 13, 4 anos. Aí minha mãe me pôs pra dentro, os vizinhos estavam tudo fora, assustados. Acho que minha mãe foi fazer cocô, sei lá, alguma coisa assim. E aí ela veio, me colocou pra dentro. Ah, filho, vem cá. Tal, chegou lá dentro, sim, me deu uma nossa chinelada. Chegou até arder o couro. Você falou, pô, mãe, meu pé. Você apanhou? Sua mãe batia em você quando pequeno? Quando ela corrigia, coisas? Corrigia. Mas, mas eu tinha táticas pra isso. Meu irmão era mais lento e mais novo. Ele jogava, irmão. Ela tinha que descontar em alguém. Então você só jogava no meio. Mas é sempre assim, cara. A mãe, ela precisa só descarregar a raiva. Sim. No momento. Ela não precisa te bater até a morte. Ela só vai te bater, cara. Só te deixar um fio de vida te mandar pro hospital. Quando você voltar lá, tipo, se bater de novo. Eu diria que 98% dos casos de agressão ao filho deve ser... Não é pra matar, não é pra matar, é só pra... Não, é chinelada, é sentada. É. Não, então... A minha mãe sempre me batia com a mão mais leve, dava pra notar que ela se segurava. Ela batia com a esquerda. Ela mordia a língua. No último instante, mãe, sabe? Tem mãe que vai bater, ela morde a língua. Eu mordo a língua. Quando uma vez eu tava brigando, dessas brigas assim, eu notei que tava sangrando minha língua. Tanto que eu tava mordendo... Eu tava brigando minha igual a mãe. Minha mãe se segurava, cara. Dava pra notar que ela tirava o peso no final... Meu pai não. Nossa. Meu pai chegava na treta, eu falava, nossa, agora eu vou consagrar de alguma maneira. Nossa, meu pai nunca me bateu. Só uma vez que minha irmã caiu, ele achou que foi eu e ela era bebê. Aí eu fui correr, aí ele me alcançou e deu um chute na minha bunda. Eu já mijei sangue por causa do meu pai. Ô, louco! Eita, ele deu um chute no seu saco? Ele me segurou uma vez pela canela, me deixou de ponta cabeça. Chinelada aleatória. Nossa, velho. Ela pegou no saco. Isso é uma cena de anime, velho. Sim, é tipo o Goku batendo no Gohan. Sim. Eu fiquei mijando sangue. Nossa. Mas você honrou ele. E a gente tá rindo disso, né? Não sei se foi porque acertou o saco ou se alguma que acertou o rim, tá ligado? Alguma coisa, coisa acertou. Deu ruim em alguma coisa. Então, número 5, não matar. Olha só. Aí, ó, viu? Que ligação. Aí não entra em conflito aí, ó. Aliás, não matar, nesse caso, no mandamento bíblico, ele inclui eutanásia. E aborto. Posso fazer um adendo? Eu vi um vídeo, eu não vou falar pra gente linkar, que é meio pesado, as pessoas que procurem, daquele suicídio assistido que tem na Suécia. Uhum. E eu vi um vídeo da mulher... É a eutanásia, né? É eutanásia. E eu vi um vídeo da mulher fazendo isso, né? Cara, é até bonito o jeito que eles lidam. Porque a mulher, você pede, obviamente, um juiz, julga, fala, não, ok, a pessoa tem uma doença terminal, ela tá sofrendo. Aí é uma senhora, assim, a filha prepara lá a solução que eles fornecem. Deve ser uma montanha de morfina com 12 ml de água. Não, tem um nome lá do negócio, não me lembro. E aí dá, né? Aí a mulher toma, demora alguns minutos, então a pessoa, eles estão dando risada, eles conversam. É bonito, porque a pessoa vai parar com aquela dor que ela tá sentindo, ela vai parar de sofrer. E tem um jeito leve de partir, sabe? Tá todo mundo reunido. É. Ela até fala pro cara, não chora porque eu vivi bem. Não é o típico final de filme, que é aquele horror quando a pessoa morrer. Exato. Não, e alguém se desespera. Não, de repente ela adormece. E aí, assim que ela adormece, daí ela... Eu achei uma bonito, assim. É, eu sou a favor de eutanásia, essas coisas. Só a pessoa sabe a dor que é. Não cabe a gente julgar se é certo ou errado, não. Uhum. É que eu acho engraçado, aliás, que suicídio é crime. Uma pessoa já morreu, você vai julgar o quê? Você vai prende o cadáver dela. Não, é que você já não fica preso no caixão? A investigação de suicídio é pra ver se alguém ajudou. Né? Se pra ver se... E aí você prende outra pessoa. É. Pô, mas aí é complicado, né? Você que é o estado laico, gente. Eu vou falar muito isso nesse episódio, mas vamos lá. 6. Não pecar contra a castidade. Nossa, eu acho que tem que pular isso aí, né? os maiores, sexo vamos lá. Só depois do casamento. Depois do casamento. Uhum. Tá. Uhum. Inclusive, gente, só para se a gente tem algum ouvinte ou ouvinta que acha que sexo anal e oral. Eu sei, foi uma zoeira. Sexo anal ou oral não é sexo, é sexo. Por isso que chama sexo oral, sexo anal. É, então, se você segue essas Deus, regras. Não pode também, né? Você não pode nem masturbar a pessoa. Nem uma remadinha holandesa. Remada holandesa não é assim que funciona. Mas se a remada holandesa tá dentro das leis. Você conhece remada holandesa? Cara, não, tô me olhando. Eu já falei no ar, então depois eu te falo que é remada holandesa. As pessoas não precisam ser lembradas. Beijo grego é... Qual é o nome? Beijo grego. Beijo grego, mas ele não tem sexo. Ah, tem o cocete. Então ele é sexo? Nomes. O ele beijo é, grego, ele é sexo? Ele é... É uma preliminar, né? É uma preliminar. Então... É, pode ser que não seja sexo. Verdade. Então beijo grego pode. Deus aprova o beijo grego. Até mesmo porque na Grécia se chama só beijo. Acho que é comum. Eu acho que tá muito alto dele. Pessoas ignorantes, né? É, beijo. Na Grécia eles fazem assim. A galera anda sem calça. O cara vai cumprimentar. Oi, mãe. Dá um beijinho na vovó. Caraca, mano. Que pesado. Que bonito. Depende do rabo. Número 7. Então, 7. Não roubar. Ah, esse é um... Inclui-se aí roubar a paz, tá? Roubar a paz? É, você está roubando a paz do Mas próximo. Aí que tá a questão. Você tá perturbando a vida do próximo. Como é que você julga isso? Porque, por exemplo, às vezes você pode me irritar por existir. Só Deus há de julgar. Mas eu acho isso daí válido, porque hoje a gente existe várias tretas, né, de barulho, de bagunça, tipo, pô, isso daí já tá na Constituição, né, não? Tem um helicóptero roubando a paz do podcast. Isso daí, ó, isso daí tem que... Dória do caralho. Isso daí tem que ser preso. Tem que ser, prende o helicóptero. Prende, ó, pega o número dele. 8. Não levantar falso testemunho. Esse eu gosto, esse eu concordo. Na verdade, eu sou... Aliás, é engraçado que assim, eu achei um site que ele tem tópicos embaixo de cada mandamento. Que é o catolicoorante.com.br. Melhor site. É, daí, o não levantar falso testemunho tem matar com a língua, desmoralizar, ter misericórdia com o próximo. Quando falar, falar com a pessoa certa, pedir orientação do Espírito Santo. Jesus disse, não é o que entra pela boca que causa mal, e sim o que sai da boca. Pô, na moral, mata com a língua, velho. É, o cara coloca uma lâmina que nem esse bisturi do barulho e vai... O Gene Simmons colocaria... Gilete embaixo da língua, né? A velha lenda do Orochi. Meu, se você enfiar uma gilete embaixo da língua, você vai cortar a sua língua. É a velha lenda urbana do Orochi. Do Orochi, é. Não desejar a mulher do próximo. Então, esse é bem claro do gênero que tá empregando. Sim. É o que eu falei. Então, a mulher pode desejar... É porque eles menosprezavam tanto. Não, homens eram mais promíscuos. Mulher, se fosse promíscua, era apedrejada. Ah, é verdade, tem isso. Né? Matavam, simples assim. Tem uns lugares hoje em dia, umas regiões, que a mulher, quando ela trai o marido, ela tem que... E ela nega, eles colocam um ferro quente na língua dela. Nossa, cara. Eles derretem. É, coisas que vêm de antes, né? Na época que a Bíblia foi escrita. Veja bem. Né? Que se mantiveram aí no... É. E 10, não cobiçar as coisas alheias. Não tem inveja. Porra, eu queria aqueles seus quadrinhos, né? Porra, foda. A gente tá olhando aqui a coleção do Heroclix ali, do Watchmen, do Barone. Do Barone, né? Tá à venda, viu? Quem quiser, bota nos comentários. É, o Barba se interessou. Pode ser até que ele que vai levar isso aí. Cenzão leva, hein? Porra! Olha aí, olha aí. Só não vou levar, não vou despachar pelo correio, tem que vir buscar. Deixa eu pensar se tem alguma coisa que sua que eu tenho vontade de ter, Barone. Tem uns livros aí que eu gostaria, viu? Esse do Lovecraft aí, Complete Fiction aqui. Complete Fiction, eu gostaria. Gostaria de ter a estante. Complete Fiction, que tem os desenhos do Lovecraft. Você vai juntando os pontos. Ô, legal, pô. Ah, tem umas coisinhas legais, dá pra divertir. Ô, eu vi ali o Simon Pegg, ele vai estar na CCXP, você viu? Ah, que legal. Vai vir ele, o Smith e tal. Que dia? Sei lá. Deve ser sábado. Lá os quatro o dias? Dia do horror. Vocês vão estar lá os quatro dias, não vão? Eu vou eu ter não. mesa, ele não. não. Mas você vai lá, não? De alguma forma, não? Eu não sei. Mas o Simon Pegg é um cara que eu gostaria de conhecer, mas eu nunca pagaria um meet and greet pra qualquer pessoa. Assim, se a Panini me obrigar a trabalhar no Comic Con, pode ser que isso aconteça. Pode acontecer. Se não, acho difícil aí. E esse ano se vai ser. Se for, vou ver de, tipo, quinta-feira. Ou na quarta noite, que vai ser o dia dos happy ending lá, que a galera que paga o meu dinheiro. Quarta-feira vai ser. Eu vou na quinta, mas é porque foi o que me liberaram de imprensa. Você só vai na quinta? Somente. Ah, tá bom. Tá bom. Quinta-feira é o melhor dia pra participar. É porque é um dia que você pode realmente ver as coisas se você quiser ir na Comic Con, sabe? Sim. Os outros dias são muito cheios. Não, cara. É muita fila, muita merda. Sim. Mazureiro. Eu, se eu fosse como público, só iria na quinta-feira. Eu odeio aglomerações, cara. Não é. Sabe? Nossa, ano passado o domingo tava intolerável. Tava pior que o sábado, domingo passado. Vocês que são artistas, deve ser terrível. Quer dizer, deve ser ótimo pra caceta. Sim. Mas, mais horrível ao mesmo tempo. Não, mas é assustador. É assustador. Na primeira Comic Con que eu fui, foi em 2015, que eu fui como quadrinista, né? No Arts Alley. Acho que foi 2015. A primeira foi 2015. Foi. Aí eu cheguei com o Samuel Sarge pra entrar. E a gente entrava no mesmo lugar que a galera geral. Eu vi aquele monte de gente pra entrar. Foi tipo... What have I done? Não, eu lembro que você filmou. Eu lembro disso aí. Você filmou, postou. Aquilo era o sábado. Era o sábado. Cara, aquelas filas... Aqui, assim, como o artista não pega a fila do público, né? Você passa ao redor dela. Você anda pra caralho também, mas você passa ao redor da fila. Que é uma coisa idiota. Tem uma merda de uma escada do lado do pavilhão, não deixa você entrar não por deixa. Ali. Eu nunca entendi isso, porque ele sai do lado. É. Tipo assim, artista, funcionário... Ô, Melatê. Oh, dá licença, hein? Ivan Freitas e Omelete, por favor, abre a porta do lado pra nós aí. Pra mim também. Não. Não é só o Ivan, não. É Érico. É o Érico, o Ivan, o Marcelo, os dois Marcelos. Quem mais tem que. Acho que o Mantovani. O que importa é isso. A cúpula, a alta cúpula. Vamos fazer um bagulho mais esperto pra quem vai trabalhar no bagulho, tá? Não, mas tem casos, por exemplo, o Cadu. Né, Cadu Simões, nossa. Que é. Ele tem uma paralisia, não. Ele tem uma doença degenerativa, eu não sei exatamente o que ele tem. E ele tem dificuldade de locomoção. Ele é artista, ele é quadrinista. As articulações dele doem pra cacete. É. Então ele fazer essa volta toda pra ele carregando peso é foda, né? Ah, e ano passado deu umas merda, ainda que a galera, tipo. Cadeirante não tinha acesso. Não, é. Ele chegou lá e falou: porra, não tem um carrinho, uma cadeira pra eu não ter que andar essa porra toda? Acho que já era o terceiro dia, tava mal já. Sim. Ah, não tem. Aí ele chegou lá do outro lado, quando a gente deu a porra da volta inteira. Falou, porra, por que você não pediu uma cadeira? É. A galera lá na frente falou que não tinha. Nossa. Tinha um monte de cadeira, assim. Eu entendo as pessoas estarem exacerbadas de tanta gente, de tanto destrua volume. Destrua direito seus voluntários. Já que você não quer pagar pra galera trabalhar no bagulho. Não tem mais voluntário, não. Ah, não? Não tem. Não pode. Destrua direito seus funcionários, porra. Não, então, eu até entendo. Mas, assim, você tem que saber, falar com seus funcionários assim, gente, é gente pra porra. Vocês têm que, ó, atender a coisa assim, porque é gente. É, por mais que seja gente, não se desespera, né? É, exato. Começa a falar qualquer merda. É. Ah, não! Tá errado, mano. É. Ah, é muitas necessidades. É, parece que tentando vender quadrinho pra galera do North Sally. É. Mas e aí, vamos lá, vamos juntar as leis da robótica com o decálogo aí. Vixe, agora fodeu. Não, mas a ideia surgiu, né, que eu tava falando aqui, que eu vi um post de um... Não, poxa, essas imagens compartilhadas... Era um meme. De um robô, né, que estava escrito, né, estava indagando. É, se os robôs fossem programados baseado na Bíblia, você se sentiria seguro? Cara, de certa forma, assim, eu nasci nesse mundo ou esse mundo começa hoje? Tem uma grande diferença. Explique, não acompanhei também. Se eu nasci pós-implementação dos robôs católicos. Robôs cristãos. Robôs cristãos, bom, vamos chamar assim. Porque os mandamentos valem pra todo mundo, bom, né? Todos os cristãos, porque é velho, antigo mandamento. Eu vou fazer a montagem da capa, vou colocar um Terminator com o chapéu do Papa. Assim. Porque como é Antigo Testamento, vale pra todas as religiões cristãs. Sim, exato, eles têm exato. Tem problema exato. Com a segunda parte. É, exato. Então, se os robôs cristãos já existiram antes de mim, eu tô crescendo num mundo totalitarista. Eu não tenho opção. Ou eu sigo os 10 mandamentos à risca, ou os robôs me matam. Porque todos isso aqui tem um desdobramento do Antigo Testamento. Que não é só essas leis, tem o contexto das leis, né? É. As leis do Asimov são feitas de um jeito inteligente e racional, que só o texto delas por si resolve a treta. É. Aqui não, como a gente tá falando da maior obra de ficção de todos os tempos, sim. Você tem desdobramentos, né? Eu não sei se você relê o Barba, foda-se. Você tem alguma religião? Não, eu fui criado no cristianismo, mas... Não sou batizado. Mas você não acredita em Deus, essas coisas? Não, só pra não você... Tenho não, crente. Não, na real, eu não... Ó, essa daí é a melhor resposta que eu consegui desenvolver ao longo da minha vida, que é quando alguém chega e fala assim, você acredita em Deus? Eu falo, nunca pensei sobre o assunto. Você teve 29 anos pra pensar, não dá. Não é, que daí quando você fala isso, prefiro a pessoa não continua. Decálogo do Demolidor. O Magneto estava certo ou não? Depende. Em que momento da vida dele? É, porque o Magneto é meio... Ele muda de opinião do... o tempo todo. Né? É, então, pô, aí você tá... O Magneto é a Marina Silva dos Mutantes, velho. Você pegou um exemplo péssimo. É, porque a pessoa sempre fala, o Magneto estava certo, né? Tem as camisetas, tal, essas coisas. Sim. Mas, enfim. Aí você não tem muita escolha, né? Porque se você pegar todo o contexto em torno dos 10 mandamentos... Tudo é punível com a morte. É, mas eu acredito que... Deus do Velho Testamento é um filho da puta. Exato. Mas essa realidade já tá começando agora, né? Você parar pra analisar a sua idade, o contexto que você nasceu. Você pegou ali a época de brincadeira de rua. É. Aí depois cresceu aí, se adaptando às tecnologias. Então, é essa realidade que você tá vivendo. Ah, tá. Não, então você... Seria o mundo de hoje. É agora. É como se agora criasse os robôs cristãos. Eles estão implementando isso agora. Fudeu. Se fosse outra não, porque você opção, nasce numa realidade e você se torna essa. Né? Simplesmente você tem que obedecer. É ditatorial, é totalitário. Sim. O esquema no qual robôs são gravados no Antigo Testamento. Aliás, é uma puta história de ficção. Eu tô pra falar uma coisa que agora que eu me toquei. No Futurama tem isso. Tem a Igreja dos Robôs. Mas tem a religião mesclada com a robótica. Juntar os robôs cristãos com o Jacó, patrulheiro espacial. Lá do... Vai ser da hora. Eu não li. Também não, mas... Mas diz que é meio Dragon Ball. É do Akira Toriyama, É que, pra quem não entendeu, eu duvido que alguém tenha entendido. É verdade. Tem uma obra do Akira Toriyama recém lançada pela Panini, que é Jaco, patrulheiro espacial. Daí eu pensei na hora do Jacó. Patrulheiro espacial. Quem cortou o pinto de quem? Como é que é? Eu não sei. Eu precisaria ler essa parte do Jacó de novo pra... É, não, que cortou o prepúcio do filho. Não, mas aí... Ah, na Bíblia? Na Bíblia. Aí, cara, deve ser gente pra caralho. É, todo mundo cortou. Todo mundo cortou. Né? Se eles não tinham lâmina, não cortava com o dente? Tinha lâmina, né? Não é a idade da pedra lascada, caralho. Quem que ia matar o filho? Já. É o Jacó que ia matar o filho? Boa pergunta. Vamos aí, o Jacó é o cara que levou o primogênito lá no... Jacó, também conhecido como Israel, foi o terceiro patriarca da Bíblia. Tá bom. E aí, acabou. Ele era filho do Isaac, que era irmão gêmeo do Esaú, ele era neto de Abraão, o terceiro patriarca. Você vê que Senhor dos Anéis é muito Bíblia, né? Cara, isso daí tá parecendo a introdução do Game of Thrones. Caralho, sua história ocupa 25 capítulos do livro da Gênesis. Pô, ele tem um país com o nome dele, ele no mínimo merece isso, né? Ele nasceu... Esaú e Jacó, são dois irmãos, Ira. Ele teve vários filhos... Vários filmes, ele colecionava DVD. Os descendentes dele são os edomitas e os israelitas. Ah, agora ficou claro. Agora ficou os israelitas são os filhos legítimos com as esposas, a Leia e a Raquel. Os edomitas são das concubinas. Então ele quebrou um dos mandamentos. Bila e Zilpa. Caralho, esse é o porra do cara da história do Handmaid's Tale. Que é aquele argumento que eles usam. Que Bom, pra resumindo, uhum. o livro da Margaret Atwood é uma merda, as pessoas, tipo, quase não nasce mais gente. Uhum. Aí eles pegam as meninas férteis, colocam no estado totalitário religioso, e a justificativa pros generais fazerem sexo com as meninas, junto com as esposas deles, pra terem filhos, uhum. é essa passagem de... Eu acho que é a Raquel com o Jacó e a Bila, que era a serviçal deles. Que a Raquel não podia ter filhos... Então ela, tipo, faz um filho nela e eu vou ter ele como se fosse meu. Como se fosse meu, Que, tipo, é uma coisa mais fundada no amor do que na biologia, tá? Tem todo esse rolê. Uhum. E eles usam isso do jeito deturpado pra justificar o rolê do Handmaid's Tale. E é um jeito bizarro. Tipo, a esposa fica sentada na cama, a mina deita no meio do ventre da esposa e o cara vai lá e plau. Nossa. É bizarro. É. Mas o Jacó, acho que ele existiu antes dos 10 mandamentos, não? Jacó é esse brother. Eu não faço ideia da cronologia, é muito confuso. A cronologia é da... É tipo Star Wars. Eu vou olhar a timeline de Star Wars e tomo no cu. É tipo a DC. Tem a pré-crise e pós-crise. É, então. Eu acho que ele é pré. Bem pré. Ele é pré-crise, eu acho. Não, acho ele tá em Gênesis... Ele Calma é tipo aí. Terra 2, assim. Não é. Em Gênesis ele é antes, porque Gênesis o Moisés é Êxodo, né? É verdade. Moisés é Êxodo, então ele tá... Olha só. Então ele não tem... Caralho, olha que esse ano tá saindo melhor que encomenda, hein? A título de curiosidade, eu trabalhei numa editora que a gente tinha que ler toda a Bíblia pra desenvolver coisas. Ô, louco! Era bizarro. O Antigo Testamento eu li quando eu tinha uns 12, 13 anos, amarradão, que era a maior história de ação louca. Eu achava divertido. Era interessante, tinha umas coisas legais ali que você... Porque é um livro de ficção, tá? Exatamente. Eu imaginava uma coisa meio Tolkien mesmo quando daí eu ver o Novo Testamento já fica mais sacalzinho, assim, sabe? Que aliás é curioso, frase que eu disse anteriormente aqui, antes de gravar, que é curioso como um livro tão hippie quanto o Novo Testamento ser a base de pessoas tão quadradas. Uhum. Não é mesmo? É. Exato. Não, e o mais engraçado é que... como a interpretação de texto é fundamental. Esse lance que você falou é muito bom, porque a galera que é mega religiosa, eles são mega de direita normalmente, eles gostam, né, de manter status quo, tudo. Mas os ensinamentos bíblicos, eles são completamente de esquerda. Sim. É isso que é bizarro. Não faz sentido algum. Mas também que acho que as editadas nos textos que eles deram depois desses nó. Tem o Novíssimo Testamento, né? Tem? Tem. É tipo Marvel. É tipo Marvel. É Novo 52, agora é Convergência, entendeu? É Novíssimo. É Renascimento. Renascimento. Convergência é a saga. É Convergência? É, não, Convergência é Marvel. É uma saga. É a saga só, né? É Marvel pós-Guerras Secretas 2, que deve ter o velho Logan, né? Isso. Tem o Miles Morales. Miles Morales. Entendi. Não, é bizarro. Não, mas e aí, você conseguiria sobreviver nesse mundo? E aí? Eu ia achar uma merda. Não, ninguém conseguiria. Eu acho que ia morrer todo mundo. Não ia morrer todo mundo. Ia sobrar só os fanáticos religiosos. Não ia sobrar ninguém. Fanático religioso não é. Ele, não quer dizer que ele erra. Ele é aquele cara que ele se pune mentalmente pela culpa. Mas ele faz os erros. Ele trai a mulher, por exemplo. Sim. Ele sabe as coisas. Então, a partir do momento que ele tem a vigília daquilo. O tempo todo, não é só quando ele tá na igreja, na comunidade, aí ele ia seguir. É só para os loucos. Não, mas pensa, se o Google implementou isso aí, cara, na hora você tá ali, se você estiver pesquisando ali, ó, ele vai dar a lida ali no seu histórico, explode o computador, pau. Não, e a gente não anda com o celular, tá gravando. Antes. O celular seu, a gente tá conversando, ele tá captando o que a gente tá falando. Tá captando. Então ele ia saber tudo que você tá fazendo o tempo todo. Se considerar histórico, monitorizado o tempo só ia sobrar os bebês. Os robôs cristãos iam cuidar dos bebês e ia surgir a sociedade totalitária que eu comentei. Os índios iam se dar bem. Não, depende da comunidade. Mas ela tá isolada, ela não tem pecado. Não, mas o robô... Não. Aí que o robô, ele segue o que foi programado nele. É, ele vai seguir a risca. Se os índios não seguem os mandamentos cristãos, eles já estão errados e são exterminados. Sabe como chama isso? O cristianismo é assim. Não vai catequizar. Você não tem um robô catequizador. Não vai ter. Tem um robô julgador. Não vai ter. Só vai ter esse tipo. É o Christianator. Entendeu? Ó, a real é que isso foi muito ótimo que foi falado. Porque assim, você falou dos índios, foi maravilhoso. Porque como que o cristianismo fazia? Vocês não seguem a gente vai matar vocês. Eles mataram todo eles matavam todo mundo que não seguia. Sim, mas, as não, mas, deles, mas mesmo que eles eu, próprios não seguiam. Mas o que eu acredito é que os índios seriam, de certa forma, resistência. Porque até os robôs chegarem lá... Ah, mas robô ia ter helicóptero, drone... Não, sim, ele tem, ele tem a visão. Contra um drone e metralhadora, velho. Não, mas aí dá tempo dos caras se preparar, velho. Não, pegou um lá, né? Uma montagem que nem filme dos anos 80, os índios malhando assim. You're the best around. Os caras puxando corda pro lado do outro, né? Os índios fazendo crossfit. Não, vários caras aí que vão viver nas cavernas, sei lá. Não, seria a última a ser dizimada, seriam os índios, concordo. Então, é isso que eu... Claro que tem as grandes cidades caíram antes. E achar. Não, mas o drone, os helicópteros... ignorassem os índios... Não, a programação deles é pra eliminar isso, é como se fosse um anticorpo. É, não, mas calma aí, É, a gente o não Christianator. É verdade que os 10 mandamentos, ele deixa claro que se você não seguir esses 10 mandamentos, você morre. Então, cara, é pelo contexto do resto. Exato, do Antigo Testamento. Tudo que você não seguia, acabava com o brother morrendo. Tudo. É. Não, aí, não outra, tinha se o robô fosse te dar uma pedrada, você ia morrer também. Exato. Normalmente era isso, né? Era apedrejamento, era sepultamento, crucificação, é coisa que os romanos adoravam fazer. Cortar pé, irmão. É, cortar. Cortar pedaço, que é a lei do brother lá, Hammurabi. Do Herodes. É o corte de Hammurabi, né? Hammurabi. O que é Herodes? Herodes é o cara que queria cortar o bebê no meio, não é? Herodes é o cara que mandou matar não, os bebês. Não, Salomão. Não, Herodes é o que mandou matar todos os bebês quando Jesus nasceu. Ah, tá. E o Salomão, o rei Salomão foi o que falou, corta o bebê. Salomão do bebê. Salomão do bebê. É o cara e eu lembro do caso do Chapolin. É confuso cronologia bíblica. Lembrar dos personagens é foda, mano. Sim, é muita gente. A gente só lembra do tipo da tríade, né? Quem é a Capitã Phasma do Antigo Testamento? Capitão Phasma é a pessoa mais inútil, né? Deve ser... Puta, deve ser... Deve ser brother do Davi. Davi? E por que ele tem uma estrela? Davi matou Golias, velho. Ah, é verdade. Não, pô, Davi é foda. Davi vira rei, cara. Davi vira rei. Davi, se não me engano, Davi fundou o Estado de Israel. Davi é tipo a garota esquilo derrotando Thanos. Pô, o Davi, ele manda matar, né, o marido de uma mina que ele quer pegar. É, ele vira fudidão, assim, depois que ele mata o Golias. Ah, porque ele se tornou o Picadora. Não, o Picador. Pica das Galáxias. Se tornou Pícara Sonhadora. É, o Pícara Sonhadora. Era conhecido. Não tem um esquema desse que ele que funda Israel? Eu não sei já quais são as conquistas de Davi. É que é foda a cronologia também. As conquistas de Davi são complicadas. É. As conquistas de Davi, a nova novela da Record. A nova é Apocalipse. Sério? Vai ter? Pô, eu acho essa novela muito errada, velho. Porque como você vai interpretar Apocalipse pra uma galera que mal manja da Bíblia, velho? É que o Apocalipse é simbólico, Bíblia, né? É, então, mas... Não, mal manja que... o cacete. A comunidade evangélica mantém a Record lá em cima, velho. Não, mantém, mas eu tô querendo dizer, tipo assim, pô, é uma ficção, né? Não, Apocalipse, sim. Querendo ou não, é um futuro que pode nunca chegar. Davi era o maior rei de Israel. Ah, o maior rei de Israel. Depois de matar o cara que era tinha 1,80m, porque devia todo mundo ser pequenininho, ele era um pouco não, maior. Não, ele tinha mais de 2 metros. Ele tinha dois não, metros. Nas coisas bíblicas ele devia ter 4 metros. É exagerado porque é um combo. 2,90. Viu? 2,90 nem é tão absurdo. É uma anomalia foda. Não, né? Mas tem o... Tem gente que tem. É aquele chinês lá, grandão lá, acho que aí deve ter por aí, assim. Morre aos 25 porque o coração não aguenta. Exato. Mas ele devia ser muito lentão, assim, que nem o Peter Mayhew, tal, assim, sabe, andar meio torto, assim. Ah, sim, devia ser... Ele tinha a testa frágil. É, pô, acerta uma pedra na sua testa, vai doer, né? Ele podia ser tipo um homem-elefante, sabe? É meio deformado. É. Homem-elefante, acho fascinante a história dele, né? E é legal que tem o pub lá em Londres, tem o pub que ele bebia, né? Tipo, eu gostaria de ir lá. Não conheço essa história. Aí é um cara que era... História do elefante. Assista o filme. O filme é muito bom. Verei o filme. É muito triste, é mas... É o Anthony Hopkins, mano. É o Anthony Hopkins, né? Então... E o John Hurt, né? Que é o Homem-Elefante, é o John Hurt. É. Ele era um cara que tinha uma anomalia, uma deformidade. E ele tinha o rosto todo embolatado, assim. Tipo, é assustador todos a figura dele. Todos os pedaços dele cresceram muito mais do que deveriam. Na Liga Extraordinária aparece, né? O Homem-Elefante. Liga Extraordinária, você já leu? Que pô, tem. Não tenho ainda. Não, senão ele lembraria do Homem-Elefante. Liga Extraordinária tem bastante coisa, né? Às vezes você não lembra, né? Eu não lembro tudo que eu li de quadrinhos. Principalmente porque você lê quadrinhos assim, muitas vezes é rápido. Sabe quem vai lembrar? Os Cristanator, quando eles olharem. Bom, primeiro Jesus atrás do Cristo, amor. Jesus Cristo, rei! É o Jesus! Jesus Cristo, rei. Caralho, mano. Eu tô imaginando o John Connor nesse rolê sendo o Christian Bale, tá ligado? Se você está ouvindo isso, você é a resistência. O cara assim... I'll be back. Daí ele volta, porque tem a ressurreição, né? Três dias depois. Três dias depois. Nossa. Meu... Bolo de fubá. É só o que falta. É bolo de fubá. Bolo de gostoso. Bolo de fubá cremoso. Ou bolo de fubá sequinho. Bolo de fubá cremoso é animal. É aquele que você põe em queijo como ralado. Como que faz? Né? Põe queijo ralado. Põe queijo ralado, sim. Queijo ralado e coco. Não, coco... É, põe coco, é verdade. É, queijo ralado. Vem a receita aí. Já virou uma queijadinha, né? É, quase uma queijadinha. Nossa, bolo de fubá cremoso é delicioso. Caraca. Quando eu tava nessa moda que tinha aquelas lojinhas de bolo da vovó, eu adorava quando tinha. O de fubá prefiro sequinho. Se é pra tomar com café, com leite... Aí é o bolo sequinho, sim. Mas pra comer só o bolo em si, é o bolo de fubá cremoso é delicioso. É, ele é um bom tira-gosto ali, um... É gostoso. O bolo de milho, bom também. Gostoso. Depende do bolo de milho. Tem um que fica muito seco. Eu gosto quando ele fica bem molhadinho. Molhadinho. Sabe? É quase quando cremoso. Rala o milho. Isso. Daí você vê os pedacinhos do milho lá. É, não. Que você morde assim, bacana, você faz aquele barulhinho do milho. Estalando na boca. É, depois quando você caga, sai o milhinho lá. Você fala, esse valeu a pena. Você relembra a comida, né? Bolo de... Floresta Negra é gostoso. Eu gosto. Ah, eu não sei se eu gosto tanto não de Floresta Negra. Tinha um bolo, quando era criança, eu gostava pra caramba. Minha mãe fazia, era Brunella. Que é chocolate com chocolate, chocolate, chocolate, mais chocolate. E no meio é uma pasta louca de manteiga com chocolate em pó. É bolo de americano. É uma loucura. É americano. Americano é uma assim. Uma loucura, mas não tem pasta americana que eu acho nojento. Não, Nossa, mas assim, é horrível. Era um absurdo chocolate. E tinha licor de chocolate. Tinha um licor que tipo, furava ele assim, e molhava ele com licor. Era gostoso quando era criança. Depois que eu fiquei bem mais velho, já depois dos 25... É, minha mãe queria fazer um bolo pra mim de aniversário. Eu falei, faz esse, que eu tinha uma memória. É. Nossa, como é doce, mano. Sim. Tem coisa que até os 10 anos você consegue comer, que é doce pra caralho. Depois disso, doeu a cabeça. Que nem quando você toma um bagulho muito gelado, sabe? Sim. Foi de açúcar, não foi de gelo. Nossa. Foi a mesma coisa que quando eu tomei Dr. Pepper. Ah, eu gosto. Já tomou Dr. Pepper? Não. Cara, eu gosto. Já vi, mas... aqui, ó. Repuxa a nuca. De tanto açúcar, sério. Nossa. É, foi o filme que praticamente bancou a primeira Homem-Aranha. É assustador. Caraca. É assustador. É tão doce. Eu acho gostoso. É gosto de xarapão, é tipo Coca-Cola, assim. Ah, não, só que mais doce. Bem não, mais. É, um que eu gosto é o Jesus, Guaraná Jesus. É bem doce também. É bem doce. Eu acho gostoso, mas eu acho, assim, você compra uma lata... Se for pra tomar um Guaraná Jesus, eu tomo Tubaína. Tubaína é bem melhor. É da hora. É melhor. É que o Guaraná Jesus, você compra uma lata, na metade já começa a enjoar. É, já dá uma... É. A Tubaína é mais legal. Tubaína dá pra ver até o final. Mas é mais pelo lance de ser difícil de conseguir tudo isso daí. Ah, é o colecionismo de refrigerante. Jesus, o inalcançável. Você tem que fazer por merecer aquele refri, não é tão fácil. Curiosidade, sabia que Guaraná Jesus chama assim que é uma piada porque o cara é ateu, né? O cara que criou o dono, o ex-dono do Guaraná Jesus, ele é ateu. E chama Guaraná Jesus pra tirar um barato. É verdade isso. Não é porque, tipo, eu sou cristão e tal. Não, o cara era ateu, o cara queria que se fudesse. O nome dele podia ser Jesus também. Nossa, o que você fez aí? Deu um super power na sua voz. Ah, eu sou o Thiago. Mas por quê? O Barba, você não sabe, mas a gente tem efeito. Você não tá ouvindo. Você vai ouvir o podcast depois. De sexo. De sexo? Que sexo. Pode ser de sexo. Fala que sua voz tá com efeito, tá bom? Deve falar sobre sexo. Fala sobre sexo. É que pega, fundindo o seu microfone, por isso que faz o efeito na dele. Ah, entendi. Mas é legal que vai ser bifásica, que o microfone dele vai pegar a voz dele normal e vai ter o efeito do demônio em cima. Ah, é verdade. Mas, sabe? Sabe que eu odeio... Barba. O que você odeia, Barba? Qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa que você pensar. Você devia estar falando, sabe o que o Barba odeia? Chocolate ao leite. O quê? Você odeia chocolate ao leite. Ô, louco, você gosta do meio amargo? Eu gosto do meio amargo, pra mais. Não, eu também. Quanto aqueles 80% pra cima, tá no jeito. Essa parada aí, chocolate ao leite... Mas você odeia chocolate ao leite? Odeio. É um problema, né? Porque quando você aprende a comer meio amargo... Tudo aquilo ali... Não tem mais volta, isso eu concordo. É uma merda. É incrível. Então, tipo, é uma coisa que eu odeio. Puta da... Fica a dica, quem quiser comer um chocolate meio amargo pra mais bom, Perugina, É bom pra caralho. Perugina? Onde você falou aquele que perugina? Tem aqueles quadradinhos que vende na vendinha lá perto da Panini. Ah, aquele é gostoso. Porra, é muito bom. É gostosinho. Mas... É desse tamanho, assim, parece um botão de teclado. Mas a galera tem que descobrir onde é a Panini. Ah, põe no cu, caralho. Com todo o gibi vem o endereço, só não vai lá falar com a gente. Olha a dica. Não, velho. Eu nunca entendi. Vocês colocam lá. Como é que nunca surgiu uns caras lá com umas faixas? Queremos Terra X. Queremos Terra X. É que eu acho que o Terra X era um tesão meio aleatório. Porque essa galera só é chata na internet. Só tem voz na internet, esses bosta. O Terra X é um negócio que emplacou aqui, porque ele lançou uma versão meio louca aí, acho que foi pela Mythos, não lembro. E nunca, não tinha, ninguém conseguia. Então ele se tornou meio que um mito. Nos Estados Unidos ninguém fala do Terra assim, X. Ó, não, mas você... saiu pela Panini também, né? Não, depois saiu. Só que assim, ele saiu com tiragens pequenas, coisa assim, porque não era um negócio que... Ele não é uma saga tipo Marvels, assim, Reino da Manhã. Pra você, coisas. Amiguinho nerd, que não leu Terra X, mas se empolga com Terra X por conta desses velho idiota ficar pedindo Terra X, aqui vai um aviso. É uma bosta. É uma saga chata pra caralho. Não fala isso que não, deixa o pessoal comprar na Panini. É uma bosta, vai ler Reino do Amanhã que é muito melhor. Mas calma aí, vamos lá. O Terra X você diz, ou encadernado Terra X ou toda a saga? Paraíso, universo, quando você engloba tudo fica ruim. Ou não? Porque, tudo. Porque do começo, do Terra X até o Paraíso. Até o Paraíso. Tudo ruim. Você já leu os três? Não, não li nenhum. Eu não li não, também não. É chato, cara. Eu não gosto de coisa mas, assim, pesada. Eu sei qual é que é. Pesada, sabe? Muitas páginas. Fizeram o Reino da Manhã, de alguém na Marvel olhou e falou, porra, é da hora essa porra, hein? Vamos fazer? Não fizeram, não souberam fazer. É. O legal, chato. O que eu gosto é que quando, na mesma época o Alex Ross participou de duas obras que se tornaram seminais, né? Que tipo, é o Marvels e o Reino do Amanhã. E os dois são muito diferentes. E o legal é que os dois são marcantes por motivos diferentes. Então, tipo, é legal que os dois, as duas o editoras Marvel tenham seu. Marca assim. Pelo que a Marvel faz, o que a Marvel representa, isso. O Reino do Amanhã é sobre o DC. Sobre o DC. É quando a Marvel foi imitar a DC, ficou uma bosta. Um é mais humano, a linha humana, porque a Marvel sempre foi mais humana. E a outra é divindade. Então, tipo, assim, você trabalhou com os dois. Até porque a Marvel não tem classe. Agora. Não, eu falo isso porque eu odeio essa. Sabe por que eu odeio? Porque, tipo... Porque é porque ela é o Palmeiras não, porque, tem Mundial, né? É, exatamente. É o Mundial do Corinthians, sabe? É. Assim. E, na verdade, assim, eu parei já pra pensar friamente. A Marvel tem clássicos? Tem! Tipo, querendo ou não, as pessoas falam, mas, por exemplo... Guerras Secretas. Não, não é. É, por exemplo, a fase do Frank Miller no Demolidor. Por exemplo, que acho que é a queda de Murdock, é um clássico. Coisa da mudança dos anos 80, cara. É, então, mas assim, aí falar de se tem clássico. Tudo que é clássico da DC é fora da continuidade, né? Que é tipo, é Piada Mortal, é sei lá, tipo, qual mais? Mas tem clássico da cronologia, é tudo chato pra caralho, ninguém fala. Não, exato, é. Mas assim... Mas aí é difícil você definir o que é clássico, o que é clássico. Exato, exato. A saga do clone, ela é clássica, porque ela marcou época. É, então... Definição de clássico. Porra do dicionário. Micaelis de português. Vamos ver. Que vai gente... tomar no cu. Porque todo porra. Dia tem alguém... Mas não tem clássico, mas não tem clássico. Tipo assim, eu não ligo. Pode não ter clássico, eu não sou dono da Marvel pra defender ela, mas, né? Tipo, que coisa chata. Clássico. Clássico. Adjetivo. Relativo à literatura, às artes e à cultura da antiguidade greco-latina. Logo, nenhum dos dois tem, né? 2. Que tem como referência a tradição de antiguidade da greco-latina. De novo, né? Está no laico, gente. Diz da obra do autor que é de estilo impecável e constitui modelo digno de admiração. Ou seja, nenhuma das duas tem. Que é autorizado por autores considerados modelares. Tá. Que constitui modelo em belas artes. Tá difícil. Que se opõe ao romantismo. Tá ok. Tá. Não, isso tudo bem. Nesse enquadra. Que tem como base a tradição. Tradicional. Então aí seria Frank Miller depois do assalto. É verdade. E a DC cabe bem nisso. E, tem aqui uma coloquial. Uma definição coloquial. Que é habitual ou costumeiro. Ah, sim. Porque não, quando deixa você fala... de fumar seu clássico cigarrinho depois das vezes. É, exatamente. É. Que se caracteriza pela simplicidade e sobriedade. Tá ficando muito profundo, acho que a gente devia desistir dessa... Tem uma definição obsoleta aqui. Disse da antiga modalidade de ensino médico, caracterizada pela predominância do ensino de línguas, literatura, filosofia, história, etc. Barone, você odeia o quê? Isso. Odeio os clássicos. Eu odeio essa guerrinha Marvel DC. Sim, idiotas, é, também. É. Porque no final das contas você só tá dando dinheiro pra quem paga nosso salário, seu trouxa. É. Não, continua, é bom. Continua. Não, a galera agora tá tendo a briga por causa da Liga da Justiça. É bom, é ruim. O filme? É, o pessoal brigando. Nossa, é um grande foda-se, né? Ah, eu que é eu um grande foda-se. A gente já falou, né, trocentas aqui, mas eu odeio fanboy. Pronto, precisava falar de novo. O que eu quero com essa merda é que. Você é fanboy de alguma coisa? Tem alguma coisa que você fala, puta, isso eu sou fanboy? Não, cara, eu não brigo por nada, na real. Ah, então na real, pronto. Eu costumo até assumir posições em certos momentos pra não brigar. Ah, você é o verdadeiro chapa branca. Não chega ser chapa branca, né? Tem gente que você tá ligado que não, eu concordo, não vale engajar. Eu concordo também. Você concorda, a pessoa cala a boca. Tem hora que é foda. É. Sabe por que eu sou a favor do filme da Liga e mal? Por quê? Pra Warner começar a colecionar cada vez mais fracasso de bilheteria, o valor dela diminuir, a Disney comprar. Ah, não. Eu sou a favor do monopólio dos gibis sob o guarda-chuva Disney. Sim. Pra você ter filme de 18 horas com crossover do inferno, do capeta, pros nerds morrer desidratados vendo o filme. Daí você vai limpar o mundo. É isso que eu quero. Dos nerds safados. É o oposto do Cristonator. O que eu não curto nessa ideia é que tudo fica muito parecido. Eu gosto da ideia... Vamos ser sinceros que já é. É, mas pô, mas você consegue pelo menos mudar o tom. Cara, qual o problema? Por que você quer tanto a diferença entre a Marvel e a DC, sendo que quando a DC fez um filme que parece da Marvel, todo mundo falou bem? É. Nota-se aí o problema, que é o jeito que a DC faz. Mas você, eu acho que o problema é a galera que não tá afim de querer ver nada diferente. Mas isso é em tudo. Mas isso é em tudo, é isso que eu falo, não é filme de super. É em tudo. A galera não tá afim de experimentar mais. Todo filme que é um pouco diferente. O problema não é a variedade, é o jeito que a DC faz. A DC faz filme chato, cara. É filme chato. É. Ah, depende. O Mulher Maravilha, ele é redondinho porque ele é um filme da Marvel. É. Eles fizeram com os moldes da Marvel. Pô, eu gosto de Batman. Gosto ou não? Superman. Por mais que todo mundo vá reclamar, eu gosto.